Olha, matamos o Grafiga. Eu dei uma tango, livre essa lá, pode poder colar. Polo Salvador, uma boa tarde, é o Azul 4065 com a Papá 360 para Campinas. 360 Campinas, 4065. Formação Quebec agora. Aguarde cópia. Não há necessidade de escutar novamente o altímetro, não. A única alteração é o altímetro, 1011. 1011, grato. Zulu, por gentileza, confirme se recebe do Mauro Charlie. Afirmo, recebo, está mantendo nível 090. Isso, só ideal de descida, Tango Zulu, na proa de Mari. Desce no voo 060, Vivete, Tango Zulu. 060, Tango Zulu. Controle Salvador, Oxanã 6304, descida 150, formação Papá. Oxanã 6304, desce via 3000 pé, chegada a Mari, a sua notificação é ajuste 1013, é presente na proa de TAP. Boa, TAP, 3000 pés. Oxanã 6304. Estou no portão 6326. Quebec Serra, Nicolau 202, chame controle de frequência 120 decimal 8. 120. Controle o Filo Quebec Serra. Papá para o Filo Quebec Serra, mantém as condições visuais, o meu pé, corredor assim. Rio Novo Emiral, foi autorizado a decolagem, pista 17, vento 090 graus com 1-2 nós. Autorizado a decolagem, Rio Novo Emiral. Ele matou, prossiga. Olha o Matango, decolagem por conta em risco, reporte fora do solo. Decolado a 04, chame controle de frequência no 20.8. Tá. Azul 4065 da Azul, pronto para cópia? Afirma, 4065. 4065 Salvador Campinas, autorizado nível 360, rota up Zulu no meia. Decolagem dono zero, primeira curva direita, terceira saída da El Leda, pós Leda, voa posição bridge. Bravo Romeu, Índia Delta Eco, onde intercepta a rota Zulu no meia. 5467 no transponder, o controle 120.8, Azul 4065. 4065, autorizado 360 para Campinas, decola 10, primeira curva direita, saída da El Leda, pós bridge, up Zulu 16, conforme a rota do plano. Controle 120.8, 5467 ao transponder, Azul 4065. Confirme o transponder? 5467. Correto, 08 pontão e após quando pronto, pressionamento push. Deixa lá. Vamos na vida, 703. Confirme? Você era 2703, Centro da Quebec, sem contato com o tráfego. Gente, o tráfego está indisponível, a autorização é aqui no solo. Opa, então tá pronto para a autorização e acionamento do pátio, tá? Confirme só o call sign, é o FAB? FAB 2703, Salvador Recife. Confirme o BT, por gentileza? Era o ponto 5 da anterior e feito o DLA 00 da chefe agora. Gente, então seria o 0800 para a DLA. Eu ainda não tenho um plano não, foi feito junto aqui na sala IS daqui do DTC ou da Iriscon? É, o plano foi passado em Porto Seguro e o DLA foi feito contato telefônico com a IS aqui de Salvador e falou que ficou de passar lá para Porto Seguro. É, eu vou checar junto aqui com eles, um minutinho. Controle Salvador, aqui é o Papa Romeu Índia November Alpha na proa de Buraquinho. Papa Romeu Índia November Alpha, mantém as condições visuais no corredor forte. Mantém as condições visuais no corredor forte, Índia November Alpha. Estacionamento 304, reduz a 2009. 0963, zona 4. Pode voador, não 807. Mantém o perfil Gol no 807. Gente, descendo via. Papa Tango, Tony Mantango, está na produção da Barra. Afirmativo, está aqui agora próximo à igreja do Bonfim. Vai no seu cruzamento da Bahia Todos Santos, para Vera Cruz. Papa Tango, Quebec Serli, o sequência para a coordenação. Afirma, Otólio Matango. Papai, meu de Novemberal, tráfego é 12 horas, 10 milhas. Charlie 150 mantendo 1000 pés, também no corredor forte fazendo manobras. Gente do tráfego, porém não visual, Índia November Alpha. Talimatanga. Prossiga Talimatanga. Passando através norte do farol da Barra para Vera Cruz. De frequência ao Talimatanga. Está na M314, redução a 1909. 1909, M314. Porém, se o plano foi feito em Porto Seguro, e devido ao sistema UCCAM estar fora, o seguro só transmitiu a DLA para a sala IS aqui, ok? A sala IS não tem seu plano. Já entrei em contato, ela está checando com... obtendo seu plano com o Porto Seguro, para nos informar. O 2703 da Força Aérea copiou? É, copiei, mas não entendi. Aí a sala IS não tem, a sala IS aqui de Salvador não tem seu plano. Ele está entrando em contato com a sala IS Porto Seguro para obter. O plano não chegou devido ao sistema de transmissão via informática que está inoperante hoje, ok? Ah, ok. A gente está passando isso desde que saiu de Guaratinguetá. A sala lá de Porto Seguro tem como transmitir para vocês? É, não tem como transmitir via... via CCAM, é uma rede que transmite os dados do plano de voo. Ele já deveria ter passado isso por telefone para a sala IS daqui, porém não, ainda não fez. Aí eu entrei em contato com a sala IS, a sala IS está buscando seu plano via telefone mesmo. Ah, sim. E a alternativa para a gente que está derretendo aqui do sol seria poder acionar, pelo menos, tentar sair visual, alguma coisa assim? É, o acionamento é por conta e risco, ok? Eu ainda não tenho o seu plano, não, também não tenho um poder legal para lhe autorizar. O acionamento é por conta e risco. Tá tentando contato aí, né? Afirmativo. Status 2000 pés, autorizado para sinal ILS, reporta estabilizado. Status 2000 está autorizado, ILS, vai reportar estabilizado. ILS, estamos no... Salvador, boa tarde, TAM 3192, transfere 1150. TAM 3192, essa identificação, desce via chegada Mari 3000 pés, o ajuste 101. Via Mari para 2011, possibilidade de voar ITAP? Negativo, TAM 3192, mantenha o perfil, desce via 3000 pés. 3000, 3192. Piloto 07, 3 do pouso, pistão 0, vento 100 graus, quando 4 nós, que negar 0111. Livre pouso, pistão 10, gol 807. Polo Salvador, azul 4065 no gate 8 para o curso de acionamento. Confirme. É o azul 4065, senhor, para o curso de acionamento gate 8. 08 está livre para o táxi. Livre, vai reportar 4065. 396 desce via 4 mil pés, o ajuste no 09, a chegada Mari, acionando a identificação. Via 4 mil, Mari, idêntico, 396. Caraca, muito obrigado, viu? O 02703, Salvador Recife, nível 090, decolagem da 10, primeira curva esquerda, prefiro a saída Pucajama, Pojama, direto Recife. 5502 no transponder, o controle no 208. Retornando Recife 090, curva esquerda, Pucajama, 5502-208. Afirmativo, só corrigindo a saída é Pucajama, Juliette Alfa, Mike Oscar, após direto Recife. E o nível 090. Pucajama. Ele vai acionar, chama o táxi. Obrigadão, hein? Nada, 2703, reporte quando pronto para o táxi. Que coisinha, um elogio aqui, meu chefe, saia bem. Ah, talvez até conheça, quem é? É o Capitão Evelino. Evelino? Tá ok, eu falo com ele. A gente compensa aí as falhas do sistema com enorme boa vontade. Obrigado, eu vou comunicar. Nada. Autorizado pouso pista 10, vento 090 graus, comando 3 nós. Informo pista delta fechada para limpeza. Afirmativo, então pouso autorizado, pista 10, a delta não está disponível, obrigado. Juliette? Alfa, repórter da Juliette, 87. Alô, Azul 4065 para o táxi, somos 116 a bordo, 3h30 Galeão. O Azul 4065, Pátio Índia, não posso esperar, chama a torre 1086, 1011 no altímetro, bom voo. Pátio Índia, 18.000 no ponto de espera, o Azul 4065, 1011. Obrigado, senhor, uma boa tarde, até a próxima. Até a próxima. Ô, Salvador, boa tarde, gol 649. Gol 649, por gentileza, mantém a escuta. Apenas. Boa noite, 07, vai dar passagem a uma aeronave da Azul após ingresso a Juliette, meia dúzia portão. Boa noite, 07. Boa noite, 07. Vai dar passagem a uma Embraer da Azul após ingresso a Juliette, meia dúzia portão. 7, passagem a Embraer da Azul após ingresso para o portão 7, gol 1807. O portão é o meia dúzia. Para o meia dúzia, 1807. 4, no solo azul 8, pista pela direita, chama solo 1209. 2703, pronto para o táxi. 2703 na escuta? Acima, para o táxi. Ok, só alterando, vai decolar da 10, primeira curva vai ser a saída Conde, primeira curva esquerda, prefiro a saída Conde, Golf 677 a rota, e altere seu transponde para o 0260, é mais rápido. Saída Conde, mantém da curva esquerda, 0260. O transponder e a rota agora é Golf 677. Afirmativo, Golf 677 é a rota. Muito obrigado. Pronto para o táxi. Quer ter informação do PB? 09. 09 é bot quente, para o táxi chama a torre, 108612 é o FAB 2703. Boa tarde, táxi via Alfa, reporte Enzo, táxi 2 Juliette, 6314 do Oceané. Alfa, Enzo Juliette, 6314. E o 96. Sim, para autorização Ilhéus 1240, por gentileza, mais um minuto, cópia. É ok. Solo é o trip 5627, está ciente da Quebec. Possível coordenação dos 170 e a provável saída? 728. Correção da 1028. Reportarei para o cruzamento. O ciente da Quebec. Nível solicitário 190. 1970 e a possível saída. 1970 nível ser coordenado, aguarde cópia, prefiro a PUCA. Ciente, saída PUCA. AB 2703, visual com o pessoal trabalhando na interseção, para o cruzamento da vaga. AB 2703, mantenha posição. Interlagos. E pronto para a cópia. Prossiga. Voo no 649, Salvador Ilhéus, autorizado nível 240. Decolagem da 10, primeira curva direita, precisa sair da Euleda após Leda, voa direto Ilhéus. 5505 no transponder, o controle em 120.8, voo no 649. Aqui autorizado Ilhéus, nível 240, conforme, decola da 10, primeira curva direita, na saída da Euleda após voa direto Ilhéus. Transponder 5505 e o controle 1208. Correto, Gol no 649, reposto quando pronto para acionamento, puxa 02 ao portão. Chamará. Solo, Salvador, Ocean, 6321 no centro da Quebec. 6321 no Brasília, informação em curso Quebec, confere, 320, aguarde. 38, Ocean, 6321. Firmando 6321, o nível solicitado é o? 380, cara. Eu tenho 32, na verdade eu vou contar com o centro, o melhor, o 38? 380, senhor. 380, então, será coordenado. Mais um minuto. Obrigado. Torre Salvador, Cordial Batalha, Azul 4065, ponto, espera dar um zero, pronto. 34, azul 4065, mantenha a posição na pista do zero. Mantendo ponto espera o azul 4065. Esquerda, Teixeira, saída Pucajama, após Jamo, direto Aracaju. 5541 no transponder, o controle 120.8, 35627. 462, essa identificação, DSV chegada Mari, 3 mil pés, na proa de TAP. E Mari, 3 mil. Onde é o TAP? Aqui TAP, 4462. Eu estou em Papa Tango Alfa Victor Juliette. Reporta na rotatória Alfa Victor Juliette. Reporta na rotatória Alfa Victor Juliette. Estabilizou 3192. Só 3192, completa com a ANS, torre 198 decimal meia. 186, grato, boa. Direita, chama solo 1219. Direita, solo 219. Foi autorizado para o 703 seguir a aeronave na ANAECO? Passaria 2703, se autorizado seguir a aeronave ingressando na ECO. Chame solo frequência 121 decimal 9. O TAP 3155, confirma mais uma vez o nível, por gentileza. 380. Gente, prepara para esse... E a rota que tem? A corrigindo. Já recebi aqui, 380, aguarde. Guarda. Julia Tango Zulu... Julia, corrigindo, quilo até o par 3. Quilo até o par 3, Tango Zulu. É da 703, agiliza o táxi. Solo é o 2703 aí retornando. Vai livrar na eco, rapaz. 3192, continua a aproximação. Aguarde pista livre. 3192. 2703, ingressa via Alfa, reporta essa táxi aí, Juliette. ...4065, autorizado a decolagem, pista 10, vento 090 graus com 139. Está iniciando 4065 da Azul. Oi, Salvador, boa tarde, eu tripe 5491, formação Quebec. Tripe 5491, essa identificação, desce via chegada a mão 4 mil pés, redução a 2509, o ajuste no 09. 4 mil pés, via chegada a mão, a gente vai manter 240 na descida. Charlie Delta, Victor Juliette, toda rotatória visual a sua casa. Torre, 1-9 decimal meio, Alfa Victor Juliette. Quer chamar 1-9 meio, grato. Alfa Victor Juliette. 4 nós, quer negar no 0-1-1. Teve, pouso no 03, 192, 1011. Siga 6321 da Ocean Air. 6321 autorizado Brasília, nível 380, rota UP Zulu 17. Decolagem da 10, primeira curva direita, prefira sair da Arboa após Elefa, onde intercepta a rota UP Zulu 17. 5531 no transponder, o controle 120, décima 8, aguarde para o cotejamento por G13-6321. O FAB 2703 ingressa via Juliette, pátio Índia. No ponto de espera, retorna a frequência da 208.6 dúzia, o altímetro no 0-1. Juliette, pátio Índia, de 208.6, obrigado. 6321, Xené, coteja. Autorizando então, senhor, nível 380, veio para o Zulu 197, decola da 10, com a primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa, onde intercepta para o Zulu 197. Transponda 5531, controle 1208, o Xené, 6321. Correto, portão no 1, é após quando pronto para acionamento push. Osmano pronto no 1-1, Ocean 6321. Azul 4065, contato na decolagem, subou no voo 360, saída da EL, Leda Bridge. 360, EL, Leda Bridge, 4065 da Azul. Sério, autorizado, ali aí, mantém. Ali, mantém. Curva à direita, prefiro a saída da EL, Leda Eudes. E Eudes intercepta a rota UP Zulu 44, 5535 no transponder e o controle em 120, décima 8, tanto 3155. Autorizado Guarulhos 680, via UP Zulu 44, decolando a 10, curva direita da EL, Leda Eudes, 5535, transponder 208, controle 3155, está no 9. Correto, cotejamento, após quando pronto para acionamento, push, tanto 3155. Portará 3155. Primeiro. Força Aérea 2703, autorizada a decolagem pista 10, vento 100 graus com 1 dos nós. Tá, está na decolagem, 2703. 5491. E Alfa, 7, 5, 3. Fala, tá 3155? 3155, prossiga. É o seguinte, nós temos aqui na nossa navegação. Direto posição Elefa, Upper Zulu 2-1, confins Treve Poços. Ok, foi feita alguma CHG junto à companhia? Eu não fiz. Para informar se a companhia o fez? Eu posso dar uma checada. Só para confirmar, o senhor autorizou via Upper Zulu 44 e a navegação que eu tenho a bordo é via Upper Zulu 2-1. Afirmativo, eu compreendi. Não recebi nenhuma CHG aqui também no meu sistema não, modificando a rota não. E no seu repetitivo tá via UP Zulu 44. Cheque junto à companhia se eu fiz alguma CHG que eu vou checar junto aqui o centro, ok? Se ele recebeu alguma também. Perfeito, eu vou dar uma olhada. 6327 Oxené, Ilhéus 240, torcendo a autorização, mais 2 minutinhos eu pago cópia. Gente, aguardando, saí do favor. Dael.